Varanasi é uma das sete cidades mais antigas do mundo. Segundo as tradições hindus, foi fundada pelo deus Shiva à margem do rio Ganges para ser o portal entre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Seguidores hinduístas levam corpos de seus entes queridos de todas as partes da Índia para serem cremados lá e terem suas cinzas lançadas ao rio. Outros chegam andando para a cidade sagrada, onde esperam por sua própria morte. Envolto em manto com óleos e sândalo, o morto é colocado sobre uma pira de madeiras. Rapidamente a mortalha se esvai, revelando partes do corpo carbonizado. Somente os homens participam do último momento. As lágrimas existem mesmo entre eles. De uma maneira contida, o ritual encerra com cinzas lançadas ao rio. Graças ao poeta Dante Alighieri, temos uma descrição clara e objetiva sobre o fim da vida. Dante descreve intimamente sua visita guiada por Virgílio aos anéis do Purgatório, Inferno e Paraíso. O sucesso de A Divina Comédia foi adotado pela Igreja Católica e passou a ser nosso conceito concreto sobre o destino. Só 1300 anos após a epopeia de Jesus, fomos apresentados a uma visão convincente de como é depois da morte. Para os hindus, a morte funciona como cumprimento de uma etapa de várias vidas. Para eles, as almas estão presas a ciclos que só encerram ao conseguirem a iluminação e serem recompensados com o paraíso. A visão hindu relatada nos Vedas vem quase 3 mil anos antecipados da nossa. A rotina não para. Ao lado dos ghats, mulheres lavam roupas, homens, crianças e animais circulam por todos os lados e sadhus fazem as suas orações. A morte parece não afetar os vivos. Durante as cerimônias, é possível observar crianças soltando pipas e correndo próximo das piras que queimam. E ninguém se importa, nem mesmo elas se incomodam de estar tão próximas a cadáveres em chamas. Por respeito, optei por não fotografar nenhuma parte do ritual mortuário. Decidi guardar tais cenas somente na memória. Me concentrei em fotografar a vida e deixar a naturalidade da morte para os hindus. Mesmo estando há tantos anos longe da criação católica que tive, sinto que a herança cristã ainda se faz presente. Não consigo aceitar a morte como rotineira. Mesmo tentando compreender outras culturas e tradições, ainda sinto que estou preso a certos preconceitos culturais. Varanasi não é uma cidade mórbida, vigiada pelos olhos dos sadhus. Ao final de todos os dias, as pessoas vão para as margens do Ganges para outro culto, uma celebração de agradecimento pelo dia vivido. O cheiro do sândalo é substituído pelo incenso e aroma das velas. Música e dança ritmadas pela palma dos fiéis, lanternas acesas são lançadas ao rio em agradecimento, transformando as águas escuras em um longo brilho dourado, e isso acontece há 2000 anos. Podemos achar estranha a maneira com que os indianos lidam com a morte, mas temos muito a aprender com eles. Muitas de nossas decisões são fundamentadas no medo subconsciente que temos de morrer ou perder alguém. Passamos mais tempo pensando e sofrendo com a morte que agradecendo pelo dia vivido. Perto de deixar Varanasi, enquanto estava na estação de trem, parei por um momento para observar as pessoas, imaginando quão diferente tratamos a morte, e posso afirmar que gostaria de ter um pouco da compreensão indiana. Existe entre nossas culturas uma diferença muito grande, mas com atenção é possível observar também nossas semelhanças. Em todos os lugares, em todas as tradições, as lágrimas escorrem pelas faces da tristeza. Mãos são dadas para confortar e dar segurança. Orações repetidas em tons e vozes diferentes. Saudade, sentimento de perda, tudo isso faz parte de nossa condição humana. E talvez o amargor do sofrimento traga do mais profundo o nosso senso de humanidade.